10, bridge, apivelão 16, decolada 10, curva direita, Sahel, Leda Bridge, 5577, controle 119.35. Azul 421, contra a próxima, chama novamente. Azul 421, qual é a equipe de South Center Taxi? Do 421, livre táxi até o ponto de espera. No ponto de espera, me chame novamente, hoje no 03. para o controle. Desde 170, chegada a mar e desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.013. Oi, TAP da presente. Azul 4221, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento no 20 graus, 0 menos. Azul 4221, decolada 56, controle agora 119.35, bom voo. 935, bom trabalho, senhorita, obrigado. Controle azul 4221, vai cruzar 1.600. 221, sub e mantenha 360, saída da EL. 360 da EL. Fez a lenda pro 4221? Exato. Obrigado. Papa Romeu, Bravo Romeu, será que chamou o solo? Gente, chama na frequência da torre 118.95 para copy táxi. Papai Romeu, Bravo Romeu, Sierra, confia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 400. Decola da 97 com curva à direita. Da Eule da Brisa e a saída. 5576, controle. É, o transponder controle 119.35. Israel Leda Brite, o direto interceptado pelo 196, Belo Horizonte, direto trilho conforme rota do plano de voo. Israel Leda Lima Eco Delta Alfa. Hibride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Chame para o táxi o Papa Romeu, Bravo Romeu Serra. Na 17? Afirmo, o senhor está autorizado a decolar da 17, com curva à direita após a decolagem. O perfil da saída da EL. Tem a 3 zona 70, pode voar na zona, pode descer a 2000. Tinha um desce para 2000, livre ele é a 6 em forma estabilizada. Vai forma estabilizada, tem a 3 zona 70. Azul 4221, passa 180, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Primeira 125, décima 1. estabilizado, tá? 3170, visual no zero. Ok, complexo sinal ILS, torre 118.95. 18.95, boa. Torre Altea 3170, Boronde, Fachete Checado no vento. Torre 118.95. Ah, desculpa, Boronde. Torre Altea 3170, bom dia, final no zero, Fachete Checado. Assim, 3000, ajuste na 0 na 3. Bom dia, ajuste no 0 no 3, o vento 1-1-0 grau 07 nós, livre pouso 1-0. Autorizado pouso na 1-0, terra 3-1-7-0. Livre as instruções em tarde. Sinal 3170, solo ao 09, libere à direita, na minha escuta tem livre táxi, Alfa Juliette, pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, está 3190. 178, chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, 1003 ajuste. Do 4220, desça para 2000, autorizado final, e LS X-Ray, reporte localizador. chegada Mari, nesse mantém 050. Pato 220, complete final ILS, torre 11895. Torre 11895, 420. 31178, desça para 2000, cancelada a restrição em TAP, reporte localizador livre ILS. 2000, está livre ILS, restrição em TAP, tá 31178, não reporta a estabilidade. 14220, bom dia, ajuste na 093. Check trem de pouso na 0, vento no 20 graus, 1 0 mais. Ok, você deve ter daqui a 15 segundos. Juliette, Quebec, chame na frequência da torre 118 decimal 95 para Coop Táxi. Afirmo. Livre pouso. Uma Juliette Quebec na Devaide com o ladão 97, não era, está? Gente, aguarde o segundo cópia. Prepare da Euleta Bridge para Belo Horizonte. Azul 4220, solo 23, devera à direita, na minha escuta, tem livre táxi, Alfa, Juliette, pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. A Juliette Quebec copia. Autorizado Salvador Belo Horizonte, nível 360. Decolador 17, curva direita, da El, Leda, Bridge, a saída. Um direto receptável, piso 16, conforme rota do plano de voo. 119.35. Brasiliette Quebec, estou confirmando a saída da El após Juará, posição Leda. Aí sim, Bridian, direto e central, peso 196. Cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no pátio 4. Localizado, localizador, tá 3178. São 3178, complete final, chame torre em 118, decimal 95, bom pouso. 3848, são 3178. Salvador, bom dia, tá 3178, final no zero, baixou, travou. Então, 3178, muito bom dia, ajuste no zero no 3, o vento 120 graus, 079, livre pouso no 10. 7, livre pouso no zero, tá 3178. Cinco meio, sem restrições, desça para 2 de mil pés, ajustado no 093, livre LS sexo e reporta no utilizador. Desça para 2 mil, ajustado no 093, Hugo Absol, para no localizador 5523. Então, 3178, Sol aos 29, na minha escuta, tem livre táxi Alfa Juliette 07, portão. Alfa Juliette 07, portão, 3178. Livre táxi até a Papá, reporte quando pronto, ajuste no 013. Confirme os dados do táxi, por gentileza, Lima Juliette Quebec. Obrigado, 5556. Complete para nós, chame para o Salvador em 11895, por favor. 11895, obrigado. 11895, 35556. 11895, obrigado. O meu ser autorizado a ingresso na 197, a porta alinhada e pronta. Felipe 5556, bom dia. Ajuste no 093, o vento 1110 graus, 07 nós, extreme de pouso. 7 está livre de pouso, é para entrar com o pilar já travado, Felipe 5556. Livre pouso, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso, 5556. Tenho ponto de espera, sai como número 2 para decolagem 197, Lima Juliette, Quebec. Bravo Romeu Sierra, vento 120 graus, 07 nós, livre decolagem da 17. Lima Juliette Quebec, após a decolagem do tráfego à sua frente, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Felipe 5556, solo 34, libera a direita, na minha escuta permanente, Alfa Juliette 08, portão. Bora, Alfa Juliette volta ao plantão. Papa Romeu, Bravo, Romeu Sierra, decolado aos 35, controle, transfere 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom serviço, Bravo. Controle de Salvador.